parece que tudo acabou. É o fim do caminho, tudo desabou. É, parece que estou sozinho, eu me desconheço, já não sei quem sou. É, meu limite se aproximou, sem compreensão. Eu não sei se vou suportar. Eu não sei se vou, porém vou tentar. Saio acusador pra me entristecer, duplicar a dor, tenta incutir que estou só, Senhor, sem a tua mão, sem o teu amor, sem o teu perdão, que o meu fim chegou. Mas vou prosseguir, segura minha mão, não posso cair. É, quem tem armas para batalhar, tentam impedir, fazer-se calar. Jesus, contigo eu sei que vai dar. Eu vou prosseguir, não posso ficar. Eu vou conseguir, eu vou tentar me manter de pé. É pressão e o acusador pra me entristecer. Chegou.